10h13 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e eu recebo neste momento, no estúdio da CBN Foz, a visita da Fernanda Fernandes, ela que é diretora nacional da Organização Vigilantes do Peso. Bom dia. Bom dia, querido. Um prazer enorme estar aqui. Vigilantes do Peso, que é uma organização com mais de 4 décadas de história? É verdade. Nós estamos quase com 46 anos de... aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, foi quando começou, estão quase 56 anos. Estados Unidos, aliás, que hoje em dia, infelizmente, está virando referência internacional no que tange a população com um peso acima da média. É verdade. Um problema complicado, porque a gente observa o seguinte, os hábitos de alimentação dos Estados Unidos, eles são exportados para outros países, né? Através de redes de fast food, filmes, enfim. Estamos no mesmo caminho também? Infelizmente, sim. E talvez não tenhamos os mesmos recursos que eles têm. Mas o tipo de comida fácil, de baixo custo, de má qualidade, tem sido as escolhas, principalmente das crianças. Hoje o brasileiro, mais de metade dos brasileiros, está acima do peso e pior, nutricionalmente com deficiência, o que vem fazer com que as pessoas fiquem doentes, mais ainda. E eu me incluo nessa lista, inclusive, porque realmente é complicado, até pela rotina de trabalho, né? Aquela coisa de se alimentar mal na hora do almoço, não ter o número de refeições necessárias, enfim. Vigilantes do Peso auxilia nessa questão de orientação às pessoas? Com certeza, até desmistificando essas coisas da falta de tempo. Cada vez mais vamos ter menos tempos, porque não é que o tempo tenha diminuído, são que as coisas que nos oferecem sejam muito grandes, né? Coisas muito boas, a própria internet, passeios, enfim. Então, o que o Vigilante do Peso nos ensina? A comer bem, mas nos preparar para esse comer bem. Em vez de sempre no último momento, quando estamos com fome, é que vamos procurar o que está mais próximo, nós nos preparamos. Por exemplo, no Vigilante do Peso, as frutas são liberadas. Você, por exemplo, poderia ter aqui umas frutinhas já preparadinhas, lavadinha, fresquinha, que é gostoso, principalmente as da época, que são nutritivas, saborosas e mais baratas. Como também você poderia ter, por exemplo, já que você não pode parar na hora do almoço, você poderia já se preparar com a sua cambuquinha, que eu chamo de gamelle, que é marmita em francês, né? Mas é chique. E eu levo sempre. Porque também, para a gente procurar, às vezes a disponibilidade é grande. Quando você já está fora do peso, eu emagreci 11 quilos no Vigilante e mantenho há 23 anos. Então, é comum que hajam pessoas se alimentando bem, saborosamente, também desmistificando. Ah, para emagrecer tem que comer comidas diet. Tem isso também, né? Aquela coisa de que alimentos que fazem bem, a gente sabe que não é fato, mas criou-se um mito de que o alimento que faz bem não é bom no paladar, no ponto de vista do paladar. Enfim, é uma percepção completamente equivocada, né? Totalmente. Inclusive, Vigilantes tem como ferramenta para esse emagrecimento prazeroso livros de receitas. Nossos livros de receitas são apetitosos. Eu até poderia ter trazido um para você, mas fico te devendo. Mas é importante que tenhamos essa habilidade de desmistificar os exercícios. Não há como emagrecer sem se mexer. Mas não necessariamente, mas eu não tenho dinheiro para ir para a academia. Não importa, vá pular corda. Vá caminhar, deixe o carro mais longe, suba a escada, nem que seja de escada rolante, mas mandando para o cérebro, o que nós chamamos de consciência corporal, que olha, estou fazendo exercício, já que tem que caminhar, pende a barriga, pende o bumbum, vai caminhando, sua um pouquinho. Então, o grande desafio é compreender que, assim como a comida, o exercício é acumulativo. Então, não precisa ser uma hora direta. Pode ser 15 minutos de manhã, após o almoço, acabou de comer com os amigos, em vez de ficar sentado, vai dar uma caminhada, vai andando. Crie hábitos novos. Nós só conseguimos criar hábitos novos se nós tiramos um antigo para colocar nele um novo. Tome um bom café da manhã. Beba água nos intervalos. Água e ar é a única coisa que não tem calorias. Então respire bastante. Beba essa água com tranquilidade. Muitas vezes estamos com sede e pensamos que é fome. Então o grande barato do Vigilante do Peso é com as reuniões... Nós motivamos a fazer essas modificações, porque não é só o conhecimento. Senão médicos, nutricionistas não sairiam do peso ideal. Agora tem uma questão, as pessoas elas são inegavelmente bombardeadas com relação às marcas de fast food e refrigerantes. Eu vou citar um exemplo bem claro a seleção paraguaia de futebol, o Paraguai, nosso vizinho aqui, na Copa de 2010 na África do Sul, ela tinha como patrocinador oficial uma marca de refrigerante, que se dizia a bebida oficial da seleção, e como também patrocinador uma rede de fast food que se dizia a comida oficial da seleção. E a gente fazia aquele raciocínio de que comendo hambúrguer e tomando refrigerante, aqueles jogadores não poderiam nunca estar em campo. Existe alguma legislação até no Brasil para tentar impedir esse tipo de situação que acaba induzindo ao engano? Por exemplo, marcas de produtos que fazem mal à saúde patrocinando atividades saudáveis, entre aspas. Existe já alguma discussão a respeito desse tema? Olha, a proibição é quase que utópica, né? Não existe a parte comercial, que seria impossível. O que há, sim, é para que não haja uma ilusão mentirosa. Por exemplo, dizia que era comida do atleta. Hoje, eticamente, uma sociedade esportiva não deveria receber e permitir. Então, é muito mais para ética do que propriamente uma proibição de governo. Agora, cada vez mais, assim como o cigarro, assim como a bebida, cada vez mais há uma restrição. Hoje, por exemplo, já não se permite que determinados alimentos venham junto com brinquedinhos, para que não seja induzido a criança a pedir aquele tipo de alimento. Então, há sim o governo com uma atenção especial nas escolas, por exemplo. Antigamente podia se vender qualquer coisa. Hoje uma boa escola tem uma atenção, o prefeito da cidade sempre tem uma preocupação no sentido de fazer com que não haja essa indução a criança, por exemplo, porque uma criança que até a pré-adolescência tem excesso de peso, ela terá mais de 70% de probabilidade de vir a ser um adulto gordo. Então, não acredito que haja, assim, por decreto, essa proibição, mas há, sim, uma ética já bem chamando bastante atenção nisso. Vigilantes do peso, como é que funciona o trabalho dos vigilantes? São reuniões mensais? Como é que vocês organizam tudo isso? Olha, essas reuniões são fundamentais. Porque não é só o saber, nós poderíamos vender o material e dizer, ó, está tudo escrito aí, até qualquer local você tem o básico. Todo mundo sabe que deve ingerir fibras diariamente, carboidratos, proteínas, verduras também da época, frutas, uma porção pequena de gordura para que determinados nutrientes sejam aproveitados. Então, tudo isso, em princípio, está sempre escrito em algum lugar. O grande barato é fazer com que as pessoas saiam da inércia, isto é, comecem a fazer alguma coisa. E a partir daí, a gente faz as reuniões semanais. Vigilante do Peso, todas as terças-feiras, às 19 horas, ali no Colégio Bartolomeu Mitre, no Mitre, que todo mundo aqui conhece, terças-feiras é só chegar. Demora mais ou menos uma hora no máximo, e lá você encontrará, não só você se pesará, quer dizer, tem o compromisso de ver o que aconteceu durante aquela semana, é estimulado a comer bem, sem cobranças, mas estimulando, porque você vai se cuidar. A sua autoestima melhora, a sua pele melhora, o cabelo, o dente, os índices, às vezes, de doença também, tendem a melhorar. Então, o vigilante visa muito mais uma mudança de hábitos do que propriamente uma obrigatoriedade de comer determinados tipos de alimento. Até porque eu digo que sem prazer não vale a pena. Eu, por exemplo, sou apaixonada por doce, aquele açúcar branco, não, nutricionalmente não tem bem nenhum, mas é gostoso, obesso. Então, eu de vez em quando me permito. Agora, anoto e registro que eu estou alimentando o meu espírito, porque o meu corpo precisa de umas coisas muito mais elaboradas. Existe hoje em dia, até uma pergunta que eu vou lhe fazer aqui, a gente observa, né, em alguns canais de televisão a cabo, inclusive aqui no Brasil, já se realizam nos Estados Unidos alguns reality shows para que as pessoas percam peso e de maneira bastante, até, digamos, pesada, sem usar o trocadilho da história. Uma estratégia bastante pesada que eles usam em cima das pessoas. Aqui no Brasil nós vimos alguma experiência na TV Globo, Fantástico, realizando quadros com perdas de peso. Agora, o que me chama a atenção é que existem verdadeiras competições, inclusive uma delas traduzida para o português como O Grande Perdedor, para que as pessoas percam peso e, enfim, em questão de poucas semanas. Como é que vocês, no Vigilante do Vigilantes do Peso, trabalham essa questão? O que importa mais, a perda de peso rápida ou aquela perda de peso com saúde? O que é que vocês costumam trabalhar? Olha, normalmente, só para você ter uma ideia, nós temos até um limite de emagrecimento. diferentemente dessa necessidade, que obviamente que a gente adoraria entrar por uma porta e sair por outra mais magro, né? Seja a custo de qualquer coisa, mas nas nossas reuniões nós sempre valorizamos qualquer pequena modificação. Até ontem mesmo nós estávamos trabalhando o tema que vai ser de hoje, às 19 horas, que vai haver uma reunião lá na Mitre, e quando nós falávamos de monitorar a sua semana, nós falamos também dos resultados. Não importa se eles sejam grandes ou pequenos, mas também chamamos a atenção que para o vigilante do peso, a média de emagrecimento a partir da terceira, quarta semana, porque na primeira semana sempre há uma desintoxicação, a gente vai com tudo, né, como diz outro, então isso aí não serve como referência. Emagrecemos muito logo na primeira semana. Mas a partir da terceira semana, que já há já uma modificação de alguns hábitos, a média não pode ultrapassar 1 quilo por semana. Se uma pessoa tiver uma média, que em média de 500 gramas a 1 quilo por semana, nosso emagrecimento consideramos bom. Se a pessoa começa a ficar emagrecer rapidamente, nós convidamos que ela vá ao seu médico e veja se existe alguma coisa, porque ela não está fazendo programa. Porque o slogan do vigilante, e não é propaganda enganosa, é preciso comer para emagrecer. Comer bem, se exercitar, escolher o exercício, isto é, dançar. Eu, por exemplo, era muito sedentária. Hoje eu danço diariamente, suo, me divirto, me distraio e emagreço. Para quem quer saber mais, portanto, quem quer já receber essa orientação, participar das reuniões do Vigilantes do Peso, hoje à noite, 7 horas, ali no Colégio Mitre, já haverá uma atividade? Hoje às 19 horas, são todos convidados, é só vir. O preço das reuniões, a adesão normal é R$ 50,00 e depois R$ 28,00 semanalmente, mas estamos em promoção, R$ 120,00. Tem as 4 semanas, a dessa daqui mais 3, quer dizer, fica o mês todo pago, preparando agora para o Natal, que também é outro mito. Ah, chega no Natal, eu não quero fazer, imagino fazer regime. Vigilante não é regime. O que nós fazemos no Vigilante do Peso é criar um hábito para que a pessoa não só emagreça, mas com prazer, fazendo experiências novas. Muitas vezes dizemos que não gostamos de alguma coisa, nunca nem provamos. Então, é isso que nós queremos fazer. Experimente, conheça receitas novas. Se você modificar a forma de cozinhar, você já emagrece naturalmente. Mas o grande desafio é fazer com que essa pessoa emagreça e não volte mais a engordar. Esse é que é o grande desafio do Vigilante do Peso. Maiores informações, ligue para 0800-726-6171. 726-6171. E também na internet, informações? Não, vigilantedopeso.com.br, é só entrar lá, inclusive pode comprar até pela internet, tem dividindo lá. É só ir hoje à noite, às 19 horas, são nossos convidados, é só chegar, será muito bem-vindo. Conversei aqui com a Fernanda Fernandes, ela que é diretora nacional da Organização Vigilantes do Peso aqui no Brasil. Fernanda, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Eu estou te esperando lá.